Paulo, 6211, 162, 162, 162, 162, 132, Campinas, alternativa Vortax. O Xanem 6211, está autorizado o táxi. Direita Índia, ponto espera da pista 90, chama a torre quando pronto, em 118, decimal 9, correção 120, decimal 8. E o controle em 10014, correção 120, decimal 8. Afirmativo, 2895, 28 é o controle, obrigado. Azul 2783, ready for taxi with the 609 passengers on board, 3 hours and a half of the nation in Salvador. Euclides 2X, via apron 3, apron 1, until the holding point runway 10, via India. KNH 1014, control 120, decimal 8, Azul 2783. 1014 via April 1 and 3 until holding point 10 at Call Paul Road to 18905 Azul 273. 1963, respeito em funcionamento. 1963-2 Lima, aguarda no pote 3. Salvador, Azul Alfa Tchuelska, apenas para informação, devido a uma mudança aqui na nossa malha, solicito a cancelação aí do cancelamento da solicitação de reboque. Gente, bom dia. Ok, bom dia. Salvador, bom dia. Xanar 6211, próximo ponto para dar uma zero pronto. Xanar 6211, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, vento K1. Motivo linha e decola o 6219. Zorgo 1093 para posicionamento no gate 09. Autorizado, chama táxi, gol 1093. Autorizado, cruzamento para táxi, gol 1093. Gente, menos de Nuno. Doha Tower, good morning, Azul 2783, holding point, runway 10. Azul 2783, good morning, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Azul 2783. Xené 6211, decolar 243, controle 120, desce no 8, Mongol. 6211, copiou? Ah, o táxi com 963, 76 a bordo, 4 horas, alternando Florianópolis. Sapatão, Guaiacotão, Guia, guarda. Foram 963, está autorizado o táxi, bate 3, bate 1, Uno, Índia, ponto de espera da pista 90, chama a torre quando pronto, em 1, 1, 8, 3, 9, 5, QNH 1, 0, 1, 4. Bate 3, bate 1, Índia, ponto de espera 1, 0, 18, 9, 5, 14, voo 1, 9, 6, 3. Mandou 1093 para Santos com 170 a bordo, autonomia 3 horas, alterna Campinas. 193, está autorizado o táxi até a posição, da outra vez, a posição 06. O táxi está outra vez do 06, 1093. Airborne at 45, departure 120.8. Thank you. Dar a passagem ao tráfego da companhia, correção. O tráfego no momento, iniciando o táxi do pátio 3. Na saída, após a saída do pátio 3, será autorizado. Continuando o táxi até a posição de espera, o gol 1093. O tráfego, gol 1093. Sente Eco Tango Índia agora, qual para Guarani 00? Sai do táxi da companhia até o ponto de espera da pista 90. Chama a torre quando pronto em 118.95, QNH 1094, bom voo. Quando o passageiro de tráfego da companhia, autorizado até o ponto de espera da 0-1295-1014, gol 1093. Papa Tango Eco Tango Índia, pronto cópia, Guanambi 080. Autorizado Guanambi 080, conforme rota. Decola da 17, primeira curva à direita, no perfil de saída arbor. Transponder 5556, controle em 1120.8, correção. Correto, confirma o pátio, problema. Transcrição 06. Quando pronto, chama a torre para acionamento em 1-18-95, Eco Tango Índia. Gol 1-18-95, tem previsão para o boost na posição 1-0? Senhor, negativo, 1-18-95. Está 3153, né? Escuta. Posição 2 remota, Pationa, né? Escuta. 963, vento calmo, autorizado decolagem 0. Decolagem 0, bom, 9. Juliette, cliente, obrigado, senhor. bom dia, passarelo 2229, estabilizado, 9 milhas. 2229, bom dia, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 0, no 4. Roda. Alô, 093, bom dia, mantém ponto de espera. Mantendo a posição de moto. Puxa, estiver aqui no acionamento, tá 3153. Tá 3153, sim, a gente aguarda na posição 2 de moto. Aguarda na posição, tá 3153. Nove três, decolado 4-9, controle 1-2-0-2-8 no voo. 1-2-0-8, grado, bom dia, 1-9-6-3. Aérea 2-2-2-9, check-train, autorizado pouso, pista 1-0, vento calmo. Vai já travado, muito obrigado, livre pouso. Vai efetuar a passagem da sua cauda, ele vai liberar o seu prospecto, ok? Perfeito, obrigado, tá, 3-1-5-3, tá aguardando sua autorização. Mike Alfa Juliette na escuta? Mike Alfa Juliette na escuta, prossiga. Afirmativo, você tem condições de manter a posição nessa posição neste momento? Lembra da aeronave para efetuar um pushback? Assim que até ela mesmo terminar o pushback, a gente finaliza o seu reboque da parte 3, ok? Posso ideia, na guarda, na escuta, mantém na posição. Então 3153, está autorizado, puxa acionamento, chama para a de táxi. 3153, autorizado, chamando para o táxi. Tango Índia, autorizado o táxi, chama na Oscar, ajuste 1-0-1-4. Torre, bom dia, o azul 4958. 4958, bom dia, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste 1-0-1-4. Azul 2958. Dois, dois, dois, nove, solo, cinco, dois, direita, 1-2-1-1. Direita, 2-1-1-2-2. Dois, nove. Salvador, passarelo 2229, está autorizado o táxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, da Juliette, 2229. Luiz, autorizado, ingresso, reporta aliado pronto no 7. checado azul 4958. Gente, 4958, ajuste 1014, vento 03, 0 graus, 05 nós, autorizado pouso no 0. 4958, autorizado pouso. Índia mantém a posição, guardando. Uno 093, decolado 5-4, controle 120, décimo 8 no voo. 208, pegar até logo. Ataque 3153 com 179, 4 horas, assinado Ribeirão Preto. 30 ataque, stand 3153, contorno Grande Pátio, após 20, ponto espera da pista no 0, chama a torre quando pronto em 118, decimal 95, quem negar no 094, está 3153. Autorizado ataque, 614, a gente vai contornar o Pátio 1, Índia, alfa no ponto espera de 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Nove, cinco, oito, sala cinco, meia, direita, 121, décimo 1. Direita, 211, obrigado. Quatro, nove, cinco, oito. Sabatango, eco, tango, índia, autorizado a decolar, pista 17, vento variável com 4 nós. Solo, Salvador, bom dia, azul, 4958, zona, sua escuta. 4958. 0 táxi, Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, posição 2 de Lima previsto. Gente, Alfa, Kilo, Pátio 3, 2 Lima previsto, obrigado. Continuar o reboque até o 43. Tá vendo? 2229, continua esse visual com o Airbus 3206 esquerda, Dactan. Tá visual contra a tua esquerda, é 2327. Após passagem do mesmo, está autorizado ingresso no Pátio 1 via Juliette, posição 08. Após o SAM, Juliette, Pátio 1, posição 8, 2229. Juliette, está autorizado, no reboque até a posição 09, através do 09. Ok, Alfa, Juliette, entra até a posição 09, obrigado. Salvador, 1865, para o que foi estacionamento do 10? Mantenha a posição, 1865. Bom dia, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento variável com 3 nós. Autorizado a decolagem da 10, tá 3153. Teresina, conforme rota do plano de voo, nível 360. Decolador no zero, primeira curva à esquerda, no perfil de saída Momo, após transição Nenim, November Eco, November India Mike. Transpondo 5047, controle 120.8. Autorizado 360, conforme rota, decolada 10, curva esquerda, Momo Nenim. Transponder 5047208, controle federal 9970. Correto, federal, chame para posicionamento. Reportará, federal 9970. Mike Alfa Juliette, você me escuta? Na escuta, prossiga. É, por gentileza, eu vou pedir um pouquinho da agilidade do senhor para a gente poder liberar o mais rápido possível a causa aí do voo que está solicitando já o pushback. E para também facilitar o nosso trabalho aqui, que a gente também está com várias aeronaves ali no Pad 3 e para também não prejudicar sua aeronave. Então, se possível, agilize na medida do possível. Considere agilizando e confirme, por favor, podemos ir direto para o Pad 3? Afirmo, até o Pad 3, autorizado. Ok, considerem. Após o Aeroeuropa, o gol 865 está liberado, push? Afirmativo, gol no 865, observa a passagem do mesmo, após estar autorizado. Obrigado. Na 3153, decolada 01, no controle 120, décimo 8, no voo. 208, obrigado, bom dia, 3153. Fala, gol no 8, para o táxi, 169, 3 horas e meia, palma. 865, está autorizado o táxi. Contorno no pátio principal, atento aeronave em reboque para o pátio 3, Zero Europa. Após o mesmo, está autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Índia, torre em 1.18.95, que é negócio no 014. 14, livre táxi, 70-30, no ponto de espera, então 10-295, gol 1.85, bom dia. Bom dia. Salve, muito bom dia. Papá Romeu Alfa, Juliette Romeu. Papá Romeu Alfa, Juliette Romeu. Informação em curso é o hotel, pronto, cobre. Sim, aqui. Vitória, conforme rota do plano de voo, nível 080 autorizando. Decola da 17, primeira curva à direita, perfil de saída coral. Transpondo 5030, aciona, controle 120.8. Positivo 080, decola do 7, direita coral. 030, transponda, controle 1208, e alta de gato Roberto. Regimento correto, confirmadamente o pátio foi aberto. No pátio plato, andada 10, 3 da bola. Ele é 6270 agora. O Papa Romeu Alfa, Juliette Romeu, para acionamento, chama a torre 118.95. 118.95 de Alfa Juliette Romeu. Alfa Romeu, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, bom dia, livre acionar, chama táxi. Romeu. Bom dia, gol 1865, posso contar no zero, pronto. 1865, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento variável, conduz nós. Assim, decolar 10, autorizado, boa noite mesmo. Golf Kilos autorizado, táxi, chama na papá, ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, chama na papá, Golf Kilos. Passa a ficar com 6570. Passa a ficar com 6570, prossiga. Autorização na sua frequência? Afirmo. Ok, 370, retiro, tudo autorizado, nível 350, guarda a coordenação ou 350 autorizado? Chicago 6570, está autorizado Recife, conforme rota do plano de voo, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda, pediu de saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponda 5050, controle 120.8. O Chicago autorizado, para Recife, nível 350. Da Puca, Jamo, Aracaju, 5050, transponder 208, controle de saída. Planejamento correto, você pode se posicionar na posição 04, pode 3. Agora pronto. Alfa Juliette Romeu, mantenha a taxi Oscar número 2 para decolagem no 7. Alfa Juliette Romeu. Decolada 08, controle 120, destino 8, no voo. 1208, gol 98965, bom dia. Acho que eu mantenho a posição guardando. Voo ciclológica, vento variável com 2 nós, autorizado a decolagem 17. Autorizado, chama táxi, Sideral 9970. Recebeu? Mike Alfa Juliette, apenas confirmando o término do negócio. Positivo, eu queria confirmar agora mesmo, já finalizado, a posição 6 do 43, obrigado e um bom dia. Bom dia. No gol ciclológico, decolada 1-1, no controle 120, décima 8, no gol. 208, gol quilômetro, bom trabalho. Alfa Juliette Romeu, mantém a cabeceira aguardando autorização do controle para decolagem. Alfa Juliette Salvador, é o Asta 6570, pronto para feedback, acionamento do número 4. Chama táxi, o Asta 6570. Chama para o táxi, ó. Contorno o pátio principal, após a Índia, ponto espera da pista 1-0, chama a torre 1-1-8 na linha 5, quando pronto. Quem negar no 0, não passa. Zero 08, bom dia, prossiga. Guardião 08, confirma o comandante a bordo? Bom, poderia confirmar o sobrenome? Guardião 08, autorizado o acionamento. Chama na ótica, ajuste no 014. Liberal 9970, bom dia. A linha aí mantém. Então 9970, vento variável com dois nós, autorizado decolagem 10. Hotel Juliette Serra, guarda copa no Pátio 4, pronto, confirmando, Manati. Afirmo, Manati, no Pátio 4, guarda copa. Bom dia, passarelo 2223, informação Índia. Passarelo 2223, número 2, guarda cópia. Passarelo 2223, confirma somente a disposição no pátio? Posição 8. Pátio 1? Pátio 1. Hotel Juliette Serra, pronto, cópia. Pronto, cópia. Manati 1, mil pés, conforme rota, decolador no 7, ingresso a corredor axé, transponda 01 no 12, controle no 20.8. Aqui, localizado na maratilha 6.010, decola 17 para a direita, ele é da certo. Controle o transponder 0112, controle 120 decimal 1. Cotejamento correto, confirmou o POB. 09. Para acionamento, chama a torre, 118 decimal 95, hotel de 10 Serra. Acionamento está aqui na torre, 118 decimal 95, gratuito. É operador. Hotel Juliette Serra, bom dia, ele mencionar, chama táxi. Bom dia, ele mencionar, chama táxi. Para o táxi do Aço, 6570. Com 3 a bordo, 2 e 35, alterna Natal. Autorizado o táxi, Sacago 6570, pátio 3, pátio 1, Índia, ponto de espera da pista no 0, chama a torre, quando pronto em 118, decimal 95, QNH 10, no 4. Recebi o táxi, ponto de espera 1895, Aça 6570. Passaram 2223, qual? 2223, qual? Vitória da Conquista, conforme rota plano de voo, nível 180 autorizado. Decola da 10, primeira curva à direita, perfil de saída arbor, após voa Elefa. Transponder 5054, controle 120 decimal 8. 80, Vitória da Conquista autorizado. Decola da 10, arbor Elefa. Olho o pilor, transponder 5054, controle 208, passarei do 2223. Posicionamento correto, reporta para você na posição 08. Reporta lá. Radial 08, autorizado, ingresso, reporta aliado pronto, pista 17. Reporta aliado pronto, não está. Salvador, Aça 6570, no próximo ponto 0910, pronto para decolar. 6570, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento variável com 2 nós. Livre, alinhar e decolar 10, 6570. Região 08 apenas confirmando, pós-decolagem, segue corredor Axemo no 1000 pés, destino Veracruz, quando pronto, vento variável com 2 nós, utilizado de decolagem 17. O guardião 08 está pronto para decolagem. Por decolagem, guardião 08, vento variável com 2 nós. Decolagem 08. Marcelo Salvador, bom dia. Quatro, Avião 08, decola 225, corredor Axé, controle 120, decimal 8, meu voo. É, esse corredor Axé, chamada 1208, guarda 08, travado. Axé 6570, decola 225, controle 120, decimal 8, meu voo. 208, bom dia. Azul 4234, bom dia, informação Índia, copia Recife 350. Autorizado para Recife, nível 350, via Perzulu 17. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8, aciona 5062 no transponto. Azul 4234, correto, faz 3, chama pronto, spec também. Charlie, bom dia para Belo Horizonte. Confirma apenas o pátio e a pista que decola. Gente, o Serra Kilo Índio autorizado para Serra Bravo Bravo Hotel, nível 360. Decola da 197, curva direita após a decolagem, no perfil da saída Arbor, após posição Elephant. Intercepta pêndulo 21 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, aciona 5006 no transponto. Papapá, Serra Kilo Índio correto, na Baeté já possui POB? 1-0, ciente. Para acionamento da torre, transfere 118 decimal 95, ajuste no 0 no 4, um bom voo. Passaredo 2223108 autorizado, reporta tarde. Autorizado, porta ataque, 2222. 2223. Fala Salvador, João 73 Oscar. Rapaz, o meu. Não entendi, do Alpha X-Ray Oscar, confirma para o reboque? Positivo, solicito reboque do PAC 3 para a posição 3 do PAC principal. O azul 4234 na escuta. Reporte para ingressar na pista. Qual flexa iótica? Confirma a posição no pátio 3? Posição 2, Romeu, do pátio 3. Ok, está livre o reboque, reporta para ingresso no pátio principal, flexa e Romeu. Apenas confirmando a posição no pátio principal. Positivo, posição no pátio 3, 2 ao meio, autorizado, o início de reboque chamará para ingresso participar ao Alfa XPO. Alfa XPO, Cruzando Novembro, bom dia, prossiga. Ingresso, repórter Capiteira 17, alinhado e pronto, o trânsito vai de certo. Novembro autorizado para a Serra Novembro Bravo Oscar, inicialmente restrito ao número PES até liberação do controle para ascensão a 105. Decola da 107, curva direita após a decolagem. Via corredor Axé, após, em coordenação com controle em 120 decimal 8, torre em 118 decimal 95, aciona 5053 no transponder. Então, Juliette, a livre decolagem 17, o vento 040 graus, 2 metros. Piado para acionamento táxi, torre, transfere, o ajuste no 0 no 4, um bom voo, Eco Zulu November. Serra Golf Oscar, bom dia, só um instante para a cota, confirma apenas o local sobre voo. Autorização para Porto Seguro 340. Trono 649, número 2 para a Copa, prepara a saída da Eulia, da Bidev, aguardando. Não, deixa eu... para o táxi Passaredo 2223 com 72 no POD, autonomia de 5 horas e 50, alterna Salvador. Passaredo 2223, táxi via parte principal Índia, onde espera a torre 118 decimal 95, ajuste no 094, bom voo. Parte principal Índia, ponte espera 1895, Passaredo 2223. Terra Golf Ótica, copia? Autorizado voo local Salvador-Salvador, com um toque remetido em Valença por conta e risco. O número pés é altitude, decola da 197, curva direita após a decolagem, via corredor axé, após em coordenação com controle em 120.8, torre em 118.95, aciona 0121 nos meus pontos. Terra Golf Ótica correta no pátio 4, confirmando 2 no POB. Gente, para acionamento táxi, torre 118 decimal 95, ajuste no 094, bom voo. Fala, Salvador.